feliz de me ver, velho? Mas chegou a hora da gente se acertar. Deixa comigo, homem. Eu vou dar um jeito nesse chifrudo. Tem cabimento? Um sujeito desse tamanho? Tô pequeno, mas não sou pedaço. Se prepare pra apanhar, seu filho de quem ronca e fuça. E vá-se embora daqui que já tem muita gente ruim nessa cidade, não carece ter mais não. Eu vou dar uma surra nesse safado. Agora tu é comigo, preso. Vem cá! Vem, seu filho da puta, que eu vou arrancar seu coração pelo cu. Assim é golpe baixo, morno. Que destrambelho é esse? Tá querendo acabar comigo? Batão, Gwen. Para todo mundo! Deixe de ser frouxo. Você não tá vendo que eu não sou homem de me prestar uma vergonha dessa? E quem mijar nas calças, eu corto o mangará do infeliz. Tu agora tem um sócio, é um advogado. Eu vou dizer uma coisa. Eu admiro um cara valente que nem tu. Mas agora um ódio se apegou em mim. E eu vou te mandar pro inferno. Tá na hora de tu voltar pra onde tu veio. Acorda, homem. Tu vai perder pra um cara desse? Não é isso que estava escrito, não. Cortou? Cortou? Cortou? Cortou?